Acabou de ser divulgado em todo mundo um alerta impressionante. Milhares de pessoas estão desaparecendo misteriosamente. Não se tem um número exato de pessoas desaparecidas, pois a cada minuto ele aumenta. Segundo as autoridades, vários voos foram cancelados por falta de segurança. Aviões no mundo inteiro caíram e outros simplesmente sumiram. No trânsito, um verdadeiro caos foi instalado. Acidentes acontecem a todo minuto. Os hospitais também estão lotados. Crianças e bebês também sumiram de repente. Mães e familiares estão desesperados. Alguns rumores indicam um ataque alienígena. Algumas pessoas estão relatando a visão de um forte clarão, seguido de um estrondo. Vamos ver agora algumas imagens flagradas pelas câmeras de segurança. É como voz de muitas águas que ecoa do trono. Benevolências ao eterno, serafins cobrem seu rosto, espada sagrada, trono branco, majestade eternal, cabelos alvos como a neve, olhos de fogo celestial, purificado sete vezes, os querubins sobrevoando, o trono de jaspe reluzente, e os patriarcas venerando, e eu te revavirei, o criador, fonte das águas, universo e dimensão, e todas as galáxias, diz o rugido do leão, e ao é o seu nome, como professo nos meus versos, usando o meu microfone, bate com a eternidade, os palácios do meu ser. Estremeça minha alma, eu quero te enaltecer. Eu sou soldado guerrilheiro aqui nessa selva de pedra, matando um leão por dia, gladiador da atmosfera. Vou levar sua palavra, Excalibur, corta o ego, os laços dos seus opressores que combatem um ressurreto. Massa cefálica evoluída com ápice de conhecimento. Caminho teu gatilho que dispara, rajada de rap, entendimento. Gigante Golias vai cair com a pedrada desse som ungido pelo céu. Determinado Metatron segue a saga Kamikaze, não pode nos derrubar. Verso sagrado, meu intento que vai te contaminar. As imagens que você vê foram capturadas por câmeras de várias partes do mundo. As mesmas já foram analisadas e comprovadamente não se trata de nenhum tipo de montagem. Câmeras de parques, shoppings, estacionamentos, igrejas e monitoramento do trânsito são imagens reais e assustadoras. O mais impressionante foi o registro de um hospital infantil, onde funcionários alarmados diziam que, em um único momento, todas as crianças desapareceram. Mais uma vez, os trovões anunciaram seu regresso. Tá embaçado aqui embaixo, maldade impera. Retrocesso 200 seres que desceram no Monte Hermon. Possuíram mulheres, geraram gigantes híbridos, profanação. A influência raça humana está nos Anunnaki. DNA corrompido, RH negativo. Em destaque os filhos das trevas no pecado, geração serpente, que predomina no cultismo do indestente. Monitoramento, genealogia do mal, pode pá. Adoração, abafome, é terror em seus ensinos fundamental. Mundo caminha desgovernado rumo ao precipício. Governo da besta, anti-machito, do império lixo. Eu quero ver você zombar quando o céu rasgar. Do oriente ao ocidente, milhares de anjos, rei está. Os lombos do cavalo branco imortal. Vem acabar com a maldade, todo ser bestilial. Mais armadura do amor, espada da verdade. Seguindo a cartilha de Katoshi, subiremos a eternidade. Quem acredita fica firme, não se desfalece. E a estamina falta pouco, todo ser se estremece. Pode pá, se estremece. Pode pá, pode pá, pode pá. Se estremece, ladrão. Fiéis de outras